Vai lá, DJ, risca aí. Maestro, nos toca discos. Essa é pra vocês. Nos toca discos. Canção. Singela homenagem aos DJs. Original diamante da terra. Só disco raro mesmo no vinil girando. Continuo caminhando, não paro. É um espetáculo, obstáculo, ultrapasso. É o efeito DJ que leva a vida no compasso. Com par de toca discos, lá vai o equilibrista. O DJ tanitambilista. Enquanto o DJ risca, o MC rabisca. Os toca-discos sai faísca. São mágicos, antenados no que é bom. MC celebrando a tradição, DJ ciando o som. Dom e malandragem, correndo riscos. Bom DJ que é bom DJ, manipula os toca-discos. Maestro, toca-discos. Back to back, tudo que vai e volta, tudo que vai e volta. Back to back. Não tem quem despanque, Gaspar. Peso pesado, tanque, pronto pra batalhar. Essa é pra vocês. Singela homenagem a todos os DJs. Diz aí, quem vai agitar a festa? Pros gorilhos King Kong da floresta. Nativo, educativo, periférico, conectivo. Do tambor ao toca-disco primitivo. Das garrafas de madeiras, Technics. Técnico e mix, misturando beats. Riscando discos voadores de outro planeta. Pousando nas pistas. Vai lá, DJ. O filtro gel, agulha no vinil. A batida dispara, efeito bala de fuzil. Agilidade no escobo, no corte a régua sobe 10. DJ que é DJ tem que saber fazer. Scratch. DJ que é DJ tem que saber fazer scratch. Back to back, tudo que vai e volta, tudo que vai e volta. Back to back. Back to back, tudo que vai e volta, tudo que vai e volta. Back to back. Todos os DJs. Saudações a todos os DJs. Back to back, tudo que vai e volta, tudo que vai e volta. Back to back. Back to back, tudo que vai e volta, tudo que vai e volta. Back to back.